He sent me the magic. Mente além, acendendo outro baseado. Desvendo a vida de artista em noites de pecado. Sem dormir, eu tô vários dias e ainda não sinto sono. Uma vampira sugou minha energia e agora eu não quero ver mais a luz do sol. A madrugada geais, meu inimigo é só eu. Isso não é nada demais pra quem tem um sonho. Tu tem que entender sinais nesse mundo estranho. Ilumina a rua, a Glock ou a lua. Quem vai chorar primeiro, a minha mãe ou a sua, hein? Maldito dinheiro que compra até postura. Maldito brinquedo na minha mão que te fura. Destemido nego é o que eles me titulam. Peso nos falsos fumando um gelo. Coração disparado pensando. E o maior inimigo do pensador é o pensamento. Tudo isso me tornou mais frio tipo um robô. Só peço pra Deus me ajudar. Eu ando com minhas pernas. Tu não vai me ver trepidar. Eu sou um filho da guerra. Se é papo de representar no vulgo, tu vai ver minha favela. Como que eu vou esquecer dela? Agora que a vida é bela. Mente além, acendendo outro baseado. Viva essa vida bandida, são noites de pecado. Sem dormir, eu tô vários dias e ainda não sinto sono. Uma vampira sugou minha energia e agora eu não quero ver mais a luz do sol. A madrugada geais, meu inimigo é só eu. Isso não é nada demais pra quem tem um sonho. Tu tem que entender sinais nesse mundo estranho. Pode entrar. Bem-vindo à cúpula, meu mano. Menorzinho, levanta a cabeça. A vida é assim mesmo, então corra. É você por você, não se esqueça. Que no fundo eles querem que tu morra. Eu vi várias pular fogueira por querer esperar algo de outra pessoa. Mesmo que a fé desapareça, não demonstre sua fraqueza, isso pode te matar. Um monte de mente brilhante se frustra por causa do ego. Isso eu vi de perto. As porradas da vida me fizeram forte. Eu confesso que o dinheiro é ganância, por um tempo te deixa cego. E o problema de quem tem o mundo na mão muito cedo. Vai entender o que eu tô dizendo. Várias neuroses na mente, há dias que eu não consigo dormir por aqui. Maldito dinheiro que bota varos na bancada, essa porra da sobra pra mim. Maldito brinquedo que gosta de dar gargalhada. Quem tenta entrar no meu caminho, com a mente além, acendo outro baseado. Ultimamente eu tô tão sozinho. Mente além, acendendo outro baseado. Viva essa vida bandida, são noites de pecado. Sem dormir, eu tô vários dias e ainda não sinto sono. Uma vampira sugou minha energia e agora eu não quero ver mais a luz do sol. A madrugada geais, meu inimigo é só eu. Isso não é nada demais pra quem tem um sonho. Tu tem que entender sinais nesse mundo estranho. Trash.